receber o amor que tu tens pra me dar, para o teu nome adorar. Oh, vem Senhor, mostra a tua luz, na força da oração, que teu Espírito Santo conduz.